musas. É povinho tudo em choque com os volumes embaixo da blusa. Mais tenebroso que os conflitos na faixa de Gaza. Quem erra muito na quebrada não passa de graça. Grande como Solomon, fértil como Solomon, forte como Tyson, secreto como os maçons. Só quem vive sabe como funciona. Não tava lá então, ó. Não questiona. Vive a ganância pelo Nike, é money e mulher. As barreiras no caminho eu fui de olho, é vários bombiné, bicho ervilé, madruga migué. Cala frio nas noites tensa, não faltava fé. Minha quebrada tem fama de violenta. Pra mim é um paraíso, pois lá nem os gambé entra. Pra dar certo meus corre, vou te contar meu segredo. Até hoje eu me inspiro na gente mesmo. Pra explicar se é povinhagem nem Freud, pode olhar, mas não atrapalha meu corre. Humildade é o que mantém a porta aberta. Em vez de reclamar das moscas, para de escrever essas merda. Pra explicar se é povinhagem nem Freud, pode olhar, mas não atrapalha meu corre. Humildade é o que mantém a porta aberta. Em vez de reclamar das moscas, para de escrever essas merda. Se liga que no meu corre, vim da onde os loucos morrem. Corre, porque na hora H, pode pá, ninguém socorre. Entre o crime e o rap, me dediquei nas rimas. Vulgo invasor, Simone Mode, dá volta por cima. Com os pregos no chinelo, um dia eu também quero. Só que viver do rap, moleque, ainda é castelo. No gelo, eu vivo um rap agressivo. Pesado no flow, não digo que é show, é um protesto ao vivo. Vem, e vem com nós. Que cê passa de fase. Ideologia é letra e tem que falar mais que as bases. Ricardo Mock, se liga como eu tô. Nossos corre incomodou, tipo dragões de Komodo. E pra quem se acomodou, ó o caos que se instalou. Chego aqui pesado com Nonato plantando amor. Mais respeito por favor, eu sou filho do Senhor. E meu corre é resgatar o que bambata começou. Pra explicar se é povinhagem nem Freud, pode olhar mas não atrapalha meu corre. Humildade é o que mantém a porta aberta. Em vez de reclamar das moscas, para de escrever essas merda. Pra explicar se é povinhagem nem Freud, pode olhar mas não atrapalha meu corre. Humildade é o que mantém a porta aberta. Em vez de reclamar das moscas, para de escrever essas merda.